your hat. O homem em extinção, no caminho da perdição. Um dia diz crack, piripaque, vejo um montão. Lança fudido, até os ricos, tô morrendo de depressão. Não pega a cabeça, nem a estribeira na companhia do fume o bom. Eu, dia a dia vou crescendo, vendo homem morrendo, provo do próprio veneno. E outros estavam devendo, aonde tá se envolvendo? Não é só grana e 300 ml, tá lotado. E os presuntos tão vencendo mais. Que pena das vítimas que se foram, nem tinha culpa. Strike do playboy, doidão de pedra e amarula. Comprou uns do papai, os porcos da viatura. E trabalho é derrubado nessa nova ditadura. Sem censura, não sou nenhum reclamão. Rap é que é libertação, antinazista, vacilão. No imperialista, intrusão, perdeu a língua no Sudão, em Jerusalém. Já o Belém, Monte Sagrado, Monte Sião. Só sabem saber se extinção. Ponta fina, reenergia, profecia fora da Bíblia, tom. Longe, mas tão perto do calor da ira. Reis a terra prometida da inveja. De portas abertas, falsos profetas se vendem por moedas. Mentes diretas às cegas pelas nossas costas. Tudo vira festa nessa vida. Só puta que somos, sei que só deuses, cursos e demônios. Bruxos do capitalismo, anjos caídos. O homem sinto pela cobre de quasimo. De olho fechado, extraído. Onde quem pode, pode. Quem não pode, só se fode. Recontar com a sorte, sofre hipnose em estado de choque. A ideia forte, causa e efeito. Mulheres e crianças primeiro. O feitiço se vira contra o feiticeiro. Big Bang, você vale o que tem. E aqui o Superman nem vem. Pelo bem da minha nação e não a seleção. Quem tá por cima hoje um dia vai tá em extinção. Fim ao colarinho branco, os impostos, corrupção. Dando término à censura, à ditadura da televisão. Abre espaço, cadeada, liberdade de expressão. Que é bom pra ser falado no ventilador, pra ser jogado uma planta. E eu sou errado, seus furtos e exploração. Sujeira por todo lado, só querem carro e mansão. Montam sua vida mesquinha em cima da população. Os porcos estão na trilha, sem farda, com arma na mão. Querendo arrumar propina, me para. Bati e xinga, no final não dão em nada. Igual a merda dessa suicídio trilha. De forma lenta, narcisismo, aparência. Diferença em vossas crenças gera intolerância. A minha indiferença pra sua ignorância. Que ostenta-se em abundância, não equivale à razão. Guerra de religião, ocultação de informação pela televisão. A manipulação, nós perdemos nossa visão. Ou gostamos de ser assim, seja preto, branco, escravos até o fim de um sistema corrompido que te torna oprimido. Não, eles criam problema e cobram na solução. Tamo fudido, admito, mas tô com o pé no chão. Eu sei que a minha luta não será em vão. Não será. Não será. Não será. Em vão. Não será em vão. Não será. Não será. É só traição, luxúria e falsidade. Seu valor são pura ambiguidade. Necessidade do sentimento, verdade. Velejador alimenta piranhas à margem. Ditador de regras, prisioneiro em cárcere. Limitado a pensar em possibilidades. Aguardo o futuro no presente. Um milagre, sempre espera que seu passado se apague. Não conta pro filho sobre copo de mate. Fala que é chá, mas só chantagem. À margem de lucro, oculto. Dinheiro é sujo, eu fico puto. Cego não vê horizonte. Fracasso de hoje, foram seus erros de ontem. Falar de nascer e morte, mas o sonho é fonte. Santo poder, material. E ao destruidor do homem. Hein? Acorda, se tem barba na cara, né, moleque? Responsa te persegue, cuidado com o vacilo. Acorda, domingão de pileque. Come a branca de neve sem estresse na atividade, pois o homem tá extinto. Acorda, se tem barba na cara, né, moleque? Responsa te persegue, cuidado com o vacilo. Acordo, domingão de pileque. Come a branca de neve sem estresse na atividade, pois o homem tá extinto.